E aí pessoal, aqui mais uma edição do Gavestática, e hoje a gente vai falar sobre histórias de colégio, né cara? Estamos aqui, eu, Aiken Frost, nosso camarada peixe voador Flyfish. Opa! A Vivi. Olá! Camarada Fábio aí também. Aê, traços! E um convidado diferente hoje, né cara? O Rafa. Morram, hereges, estou aqui também. Já começa... Escroto, né? Sutil, rapaz, né cara? Mas então, hoje sobre histórias de colégio, né cara? Podem começar, eu tô aqui só pra apresentar. O Ike era o nerdão, né? O Ike era o nerdão que ficava trancado lá no armário. Eu era, cara, eu era. Só me faltava o óculos pra ser o arquétipo encarnado. Mas sacou? Tipo assim, o nerd pode não ter participado, mas eu acho que ele já presenciou um monte de merda que aconteceu. Às vezes o cara participa como alvo, né? É. Essas são as melhores. Mas e aí, como é que vocês eram? Vocês eram bons alunos? Eu acho que eu era um bom aluno, cara. Você era um bom aluno? Até ganhei uma faixinha de, sei lá, escrito nerd quando foi no terceiro ano, assim. Ganhou estrelinha na testa. E você se orgulha disso. Ô, né? Fábio, agora que eu tô lembrando, não era você que era sempre o segundo do colégio? É, né? Cara, eu perdia pro André, velho. O cara era sempre o segundo melhor. Seu fraco. Segundo melhor. Ganha alguma coisa, velho? O cara ganhava alguma medalhinha dele. O primeiro não ganhava nada, que deu o segundo. Então. Que merda, né, cara? O primeiro, no máximo, ganhava zoação, né, cara? Eu sempre que o colégio fazia isso, né, velho? Que isso, menino? Que isso? Ser primeiro da lista da escola é muito bom. Eu ganhava fitinhas. É, mas você tem essas fitas ainda? Eu acho que minha mãe guardou. Ah, que beleza, né, cara? Junto do seu umbigo, né? Acho que na verdade, cara, isso daí é tipo aquela caixinha cheia de coisas humilhantes pra sacanear o sujeito quando ele tá lá com 20 e tantos anos de idade, 30 anos de idade, a mãe pega essas paradas pra poder sacanear ele na frente dos amigos, né? Aquelas coisas todo humilhantes. Mundo, todo pai Pô, tem. Cara, eu era uma aluna tão boa, eu era uma aluna tão exemplar, eu sempre era a primeira da escola. Devia ser chato. Não, cara, será que eu era chata? Porque o menino quis me bater, falou que ia me pegar na saída e tal. Talvez você não tenha entendido, né? O que é que ele tava falando. Era isso que eu ia dizer agora. Não, meu filho, não. Ele queria me bater mesmo. Mas por quê? Por que isso? Não entendi. Ele olhou assim pra você, você vai ser japonesa, merece levar umas porradas. Sai da minha terra, né? Malditos invasores. Não, pô, tava fazendo prova de matemática. Aí durante a prova ele ficava me cutucando, que queria que eu passasse essa resposta pra ele. Como eu era muito chata, eu não passei. Ah, tu mereceu apanhar, então, pô. Mas sacanagem, isso mesmo. Ele ficou bravo, pô. Daí ele pegou, depois queria minha régua, e eu não queria emprestar minha régua, e ele... Régua. Ia dar um funk legal esse negócio que eu vi falou agora, diga aí. Pegou, depois queria minha régua, eu não queria emprestar minha régua, e ele ficou bravo, pô, daí ele encheu tanto saco que eu taquei minha régua no braço. Aí ele falou que ia me bater. Poxa, na verdade, ele queria revidar, né? Ele queria bater de maldade. Ele, na verdade, é a vítima nessa história. É a vítima, coitado. Ah, mas eu também não passava a fila, não, cara. O pesca na... Eu achava um absurdo. Já aconteceu um troço comigo com esse negócio de passar fila no colégio. O cara tinha pedido fila minha, né? Tipo, não dava pra dar fila, porque o professor tava sentado na nossa frente. Então, quando eu virei pra trás, assim, eu olhei pra trás, o cara deu um bote na minha prova, puxou minha prova e colocou a prova dele no lugar da minha. Na minha carteira. Já fizeram isso comigo também. Ai, comigo também. Aí, tipo, quando eu volto pra cadeira da minha prova, quando eu olho, eu não reconheço minha Caraca, letra. Caraca, maluco. E era tipo prova de matemática. Agora, assim. Sempre tem essas histórias de pesca, de fila, né? Tem um... Vocês já presenciaram alguma coisa engenhosa desse tipo? Velho. Eu sou um ninja de cola, cara. Se formou assim, né, cara? Não, pô. Não, eu sou ninja pra passar cola pros outros, cara. Porque, assim, eu já consegui colocar uma prova de física de 3 páginas em, tipo, uma folhinha do tamanho da palma da minha mão, cara. Meu velho, eu já vi fila com índice. Com índice? É, uma colega minha que tinha um bloquinho que era a pesca dela. A primeira página era o índice. Aí eu era meio cagão pra colar. tinha muita coragem, não. A única, só em prova de múltipla escolha que eu tinha mais coragem. Que a gente tinha até uns códigos assim de, tipo, testa é letra A, nariz letra B, queixo letra C, nossa, peito cara, letra que D isso? E orelha letra E. Porra! Sempre tem. Cara, eu já fiz muito isso. Tinha outra técnica que a gente utilizava no ensino médio, que era cada posição da carteira que a gente sentava, tipo, era em forma de um retângulo, né? Aí a ponta esquerda superior do retângulo era A, caraca, a ponta direita superior maluco. Era B, a ponta esquerda nossa, inferior. Nossa, aí tá muito complexo, cara. Eu digo mais, eu já cheguei num nível mais bizarro, cara. Eu e um amigo meu, a gente cogitou começar a aprender código Morse pra tentar passar cola um pro outro, cara. Cara, essa aí é... Não, mas, pô, a gente começou a mexer. Isso, eu tentava fazer as paradas, mas não dava, cara. Foi muito bizarro. E o professor podia conhecer o código. Gente, se vocês tivessem empenhado todo esse tempo em estudar... Mas, cara... Não precisava fazer nada disso, cara. Tentar aprender código Morse é divertido. Tentar aprender física, não. Pois é, né? Long time ago, where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? No ensino médio, eu estudei meu médio junto com agroindústria. Que tipo, colégio agrícola gigante e tal. Eu até mandei um print uma vez pro Fly. Pra sua fazenda, o colégio. É, cara, é gigante mesmo. Um dos maiores colégios aqui de Pernambuco. Um dos lugares que mais acontece coisa bizarra nesse universo inteiro é dentro de um colégio agrícola, cara. Pode crer nisso, velho. Tem história bizarra. É tipo, o colégio no interior de Pernambuco, mas todas as cidades ao redor do colégio mandam alunos para esse colégio, tipo, tem seleção, tem tudo, prova e tal, então vem gente de todo lugar, de outros estados também, então é um lugar que acontece muita bizarrice, velho. Só para explicar, tinha todo um sistema de hierarquia nesse colégio. Quem chegava primeiro lá, independente de sexo, homem ou mulher, era conhecido como galinha. Galinha. Isso, agora tem uma explicação, porque quem estuda zootecnia lá, quem faz o primeiro ano, estuda ovinocultura, e quem estuda no segundo ano, estuda suinocultura, e no terceiro ano, bovinocultura. Então, ficou conhecido, quem faz primeiro ano é galinha, quem faz segundo ano é porco, e quem faz o terceiro ano é touro. Porque se fosse vaca, ia perder a moral, né? ia perder a moral. Então, história de galinha tem muita, velho. Principalmente quando eu era galinha, né? Olha só, abrindo o coração. Isso pode pegar mal pra quem tá ligando e começando a ouvir a partir daqui, né? Mas eu já fui galinha. O Diego pode editar também tudo aí. Pra era mim. Isso que eu tava pensando, né, cara? Pra vocês terem uma ideia de como era o negócio lá, os três primeiros dias de aula só vão primeiros anos, pra você se adaptar ao colégio. Porque quando chega o resto do pessoal lá, tipo, todo mundo quer te foder de alguma maneira. Opa! Literalmente? Como é que é? Não, literalmente não. Tipo, fazer qualquer tipo de trote, essas coisas. Então, o negócio é barbarizado. É, sério. Então, nesse primeiro dia, quando a gente vem no ônibus, cara, é tipo um pedacinho do inferno dentro do ônibus, cara. Caraca. Que é tipo milho voando, sabugo de milho na cabeça. Então, eu e umas quatro pessoas da minha sala... resolvemos não voltar no ônibus, porque tava aquela zona geral mesmo dentro do ônibus, que a gente tava com medo até de levar porrada dentro do ônibus. Então a gente decidiu ir andando, a brilhante ideia de ir andando, e tipo, eu acho que são uns 3 quilômetros. São uns 3 quilômetros, cara. E estrada de barro, porque colégio agrícola o acesso é meio difícil. E só que a gente deu azar, e quando a gente começou a ir andando, o ônibus que vinha com o pessoal apontou lá no começo da estrada. A gente foi meio com medo, assim, pro ladinho da estrada, assim, tipo, coisa voando na gente do ônibus. Por nós estarmos prestando atenção no ônibus, ninguém viu um bueiro gigante aberto. Do lado, assim, que a gente tava andando. Então, como a gente tava se protegendo do sabugo de milho voando na gente, então, cara, foi neguinho caindo pra dentro do bueiro com água na cintura. E foi um frenesi dentro do ônibus, a galera vibrava lá dentro. Então, você já imagina aí, né? Tipo, a gente ficou conhecida como galinhas molhadas por um bom tempo. Porra. E tem um detalhe, quando eu caí eu rasguei minha calça. Agora não foi tipo um furinho lá embaixo no fundo, foi um rasgão mesmo que pegava da virilha até embaixo, abriu minha calça. Eu fui praticamente com a calça dividida no meio até em casa. E eu ia tipo com um caderno assim na frente, sabe, protegendo, pra quando passava a mulher assim do lado, eu colocava o caderno na frente pra proteger. Tudo bem quando o cara tá todo melado já, né, velho? É, vai fazer muita diferença. Ela não vai olhar muito pra sua cara, né? É. Talvez fosse melhor você proteger atrás, né? Dados voando de é. Cara, você falou de calça rasgada, eu lembrei de uma história também. Que também não foi comigo, foi né? Foi com um amigo seu, né? É. Tá bom. Não, mas foi com uma amiga, na verdade, cara. Foi com uma amiga. É minha amiga até hoje. Teve um dia, cara, que eu não sei o que foi que ela comeu, que ela tava meio mal, sabe? Tava meio passando mal, assim. E banheiro de colégio, o pessoal não costuma cagar, né? O povo fica com meio com vergonha, né? Porque aquilo é nojento, né, cara? Pois é, também, né? Eu mandava ver, bicho. Eu não tenho isso comigo, não. Bateu à vontade, a natureza chamou, eu mando ver onde eu tiver, bicho. Mas então, e a gente vê que a menina já tava começando a suar, a testa suando, sabe assim, o ar-condicionado lá gelado e a mulher suando, né, cara? Aí, pô, cara. Porra. Eu cutucando esse amigo meu, né, o Arthur, se liga, daqui a pouco ela vai sair, né? Daqui a pouco ela não vai aguentar, né? Só sei que teve uma hora, pô, que ela saiu, professora, vou dar uma saidinha aqui, nem esperou nem a resposta da professora e saiu, né? Só que aí, beleza, isso, ah, beleza, né, e tudo, né? Mas a mulher quando chega, pô... Ela chega com essas calças pelo avesso, tá ligado? Ai, disse, caralho, velho, que cagada foda porra foi essa, velho? Que até inverteu a calça. Foi tão violento que inverteu a calça, né, cara? Mas eu sei que hoje você já fantasiou tanto essa história que dizem até que ela voltou com papel higiênico na testa, colado também, assim. Outro enrolado na perna, arrastando, tá ligado? Cada um que conta aumenta um pouquinho. Cara, mas eu vi demais, velho. Porra. Eu acho que quando ela foi, sabe quando a pessoa tá indo... com tudo, e quando vai descer, já desce até o tornozelo, tá ligado? O que se passou nesse banheiro, hein? Ai, cara, eu devia estar redecorado o negócio. At first I was afraid, I was petrified. Quando a gente consegue esse certo status, a gente deixa de frequentar o ônibus do colégio. Porque ônibus do colégio, na nossa cabeça, era coisa pra loser. Isso aí é de ônibus, os filhinhos de papai, que tinha que chegar cedinho em casa. Pra você ser da turma, da galera mesmo, tu tinha que desenrolar uma carona pra voltar pra casa. Funcionava desse jeito. E tipo assim, como é o colégio agrícola, a gente tá arrudeado de plantador, né? Da galera que tem sua horta, sua plantação e tal. E o que não falta é caminhão. Ih, cara, é perigoso pegar essas caronas com caminhoneiro, viu? É, cara. Não, mas, cara, imagina um negócio. Depois que você acostuma a pegar carona, é um vício. Como é que você pagava o caminhoneiro? É. Ó a pergunta capciosa. Que serviço você prestava aí? Qual é a moeda que ele aceita, né, cara? Silêncio. Era costume a gente pegar carona nesses caminhões. E teve uma vez que tinha um amigo nosso que o apelido do cara era da Lua. Eu até hoje não sei o nome dele. É da Lua. Deve ser Toninho, né? É, deve ser Toninho. Então da Lua tinha seus motivos pra ser chamado de da Lua, né? Ele era meio assim, abestalhado. E a gente tava lá esperando carona na frente do colégio. Da Lua deu um vacilo e esqueceu a bolsa perto da gente. Então, como a gente não tinha o que fazer enquanto não passava carona, pegou uns 4 paralelepípedos e colocou dentro da bolsa de da Lua. Só que o mais esquisito... não foi o fato da gente ter essa maldade na cabeça. O mais esquisito foi o fato de da Lua colocar a bolsa nas costas não e não perceber que tinha 4 paralelepípedos dentro da bolsa dele. Mas o pior ainda está por vir. Aparece a bendita carona em cima de um caminhão. Lá vai a gente lá pendurado no caminhão. Era um caos total. E da Lua pendurado lá e me dizendo: cara, tem alguma coisa errada, cara, com a minha bolsa. Eu não tô conseguindo me segurar aqui, velho. Eu, pô, da Lua, fica calma aí, da Lua. Tá chegando já. E da Lua, meu irmão, eu vou aí, me segura. Meu, se eu me soltar, vai cair eu e tu aqui. Véio. Vá sozinho, né, cara? Cara, eu me lembro do último olhar dele, de da Lua, velho. Da Lua caiu do caminhão, cara. Slow motion. Tem que ficar em câmera lenta, né? Eu pensei que você ia dizer que ele morreu, bicho. Não, ele não morreu, cara, mas o estrago foi grande, velho. Resumindo, o pessoal desse grupo, desse colégio, era um grande bando de filhos da p***. Perto dessas histórias aí, ó, a minha história de apostar corrida, não é nada. A Vija foi assídua em rachas. Mentira, foi só uma vez, ai, que coisa horrorosa. Todo sábado à noite ela tava lá, né? Dando uma de Need for Speed, né, cara? Velozes e Furiosos, né? É você que dirigia, Viviane? É. É aquela história de viciado, né? Só mais uma vezinha, só mais uma vezinha. É nada, cara. É que no último ano do colégio eu tinha carteira, né? E eu estudava junto com uma pessoa muito conhecida. Cite nomes. Não vou citar nomes, porque a Vivi falou que só falava essa história se não citasse o nome da figura. Que ele é meu amigo pessoal de muitos anos. Aí a gente tava lá, os dois tinham carro. Nesse dia, os dois estavam dando carona. Ele pegou e saiu, e eu saí atrás, né? E na boa, assim, né? Indo normal. E tem uma avenidona, assim, muito grande, assim, pra ir do colégio até lá. Porque o meu colégio também era no fim do mundo. Era perto do Jardim Zoológico. Ele começa a dar seta pra mim. Aí eu olhei pro meu amigo que estava de carona e falei assim, olha só que desgraçado, tá dando seta pra mim. Aí o meu amigo virou e falou assim, e você vai deixar barato? É a pilha, cara. É o cara da pilha errada. É. Aí eu falei pra ele, sei lá, né, você tá junto, né? Aí eu falei, ah, se é por mim, não tem problema, não. Eu falei, aí eu peguei, dei a seta também e abri. Quando eu abri, ele percebeu que eu ia e foi. Aí na hora que ele foi, eu fui atrás. Só que aí tinha um radar. Logo no início de uma subida tinha um radar. Aí era o seguinte, então eu subi intenso que era até o radar, né? Aí a gente foi. Eu freiei em cima do radar e ele freou antes. Aí eu ganhei. Aí no outro dia no colégio, essa pessoa ficou brava comigo. Ficou sem falar, né, cara? Aí eu falei assim, pô, cara, admite. Você perdeu ele. É, mas seu carro é novo. Que conversinha. A desculpa depois da... Aí eu falei assim, cara, mas ele ficou muito puto, ele ficou discutindo. Aí meu amigo chegou e falou assim, é, não adianta andar se discutir não. Você perdeu pra uma mulher no carro 1.0. Vai querer discutir. Perdeu pra mulher. Cara, ele ficou um tempo sem conversar comigo. E foi assim que a Vi começou a entrar no mundo ilegal. Dos rádios. É, cara, depois disso a coisa desandou. Eu falava pra ela, Vi, não faça essas coisas e tudo, mas não. Tava nem aí, que nada, Need for Speed, Velozes Furiosos, isso é, mesmo, Velozes Vin Diesel, pá. Vin Diesel, né? Vin Diesel, meu ídolo. Need for Speed ou GTA? GTA, né, velho? GTA, tá mais pra GTA isso. GTA, mas... é outro nível, GTA. Cara, mas foi ele ficou 10 dias sem conversar comigo. Ele não admitiu a derrota. Real gone. Você ia contar as histórias de cunho sexual da sua escola. Eu ia contar? Você que ficou estica. Você que tinha dito, rapaz, que ia contar. Do Scott e do Tato. Eu ia contar, velho. É, essa história aí que você tá falando, cada um tem uma versão, né, velho? Eu nem sei direito. Conte a mais engraçada. Eu não sei, eu vou contar a que eu escutei, né, velho? Fábio contou dele aí. É, não, é que tinha uma certa garota aí, que ela era até, tinha um certo parentesco aí com um político famoso daqui, né? E ela tinha uma fama aí, uma fama guerreira, né? Aí, no auge lá daqueles carros já com isofilme, né? Fumê. Os vidros quase preto, né, cara? Aí tinha um carro que ficou lá, em frente ao colégio, todo dia até falar o carro, né, cara? Dizem as más línguas, eu não sei, o carro tava meio um pouco que balançando, né, cara? Um pouco assim. Só que aí, o quem tá fora, às vezes não consegue ver quem tá dentro, né? Mas quem tá dentro vê quem tá fora, tranquilo, né? E era aquele fumê pretão mesmo, sabe? Aí o Tarta, né, cara? Também, eu não sei, talvez ele possa até comentar aí pra ver se foi ele mesmo, não sei. Ficou lá, né, disse, querendo ver se tinha alguma coisa rolando ali dentro, né? E ficou assim, frente ao carro, olhando. Caraca. Imagina os caras lá dentro, as pessoas, olhando o sujeito de 2 metros de altura, querendo olhar o que é que tá acontecendo lá dentro, né, velho? E ficou parado lá de fora. O que eu sei, né, tava lá a picape, né, antes... De chegar nesse ponto da história, Dita Cuja entrou no carro, né? Obviamente. E estava Scott Summers e Tarta lá, né? Na calçada do colégio. Isso que contou foi Scott Summers. Ah, e tava lá o carro com o vidro fumê, ar-condicionado ligado e parado, né? E de repente o carro começa a balançar. Então Tarta diz pra Scott Summers, vê a sacanagem que eu vou fazer. E faz exatamente isso que você contou. Chega na frente e fica olhando pra dentro. Faz uma cara de espanto. Na verdade, não era uma coisa meio assim que inocente, né, cara? Ele foi pra lá com a intenção. Então depois da cara de espanto de Tarta, a picape... Tem uma história lá no colégio que envolve esse cunho sexual também, já que vocês entraram nesse assunto. É, não foi comigo, né? Já vou logo avisando. Tipo, no lugar que a gente fazia, no abatedouro. No abatedouro de animais. Ah, é puta, né, velho? O cara já. É, piada pronta, né, velho? Já começa falando isso pra gente fazer hoje. Verdade. Pois é, deixa eu reformular a história. No lugar onde a gente abatia os animais, é tipo um galpão gigante. Gigantão, galpão, mas a porta tava com defeito. não tava fechando direito e ela tava solta. Tinha esse prédio do abatedor e tinha um prédio do lado que era onde eram as salas de aula mesmo. Tava todo mundo lá tendo aula normal, tá? Uma manhã comum, quando de repente, cara, aquela porta gigante, gigante mesmo, vem abaixo. Aquele estrondo geral, cara. E lógico, todo mundo saiu da aula pra correr pra ver o que foi. Todo mundo achando que foi algum bicho e tal. Todo mundo seco pra matar bicho. Pra livrar o tédio, né? Pra livrar o tédio. Quando chega, cara, dentro do abatedouro, tinha uma mina lá só de sutiã e calcinha. E o cara quase peladão também lá. Ou seja, os dois estavam lá no vucu-vucu, encostados na porta, e esqueceram que a porta tava solta. Quando estavam lá na brincadeira, vai e volta, vem e vai, a porta... todo mundo... Se fosse no dia de hoje, alguém ia tirar uma foto e escrever feio, tá ligado? Botar na internet, né? Sex feio. Cara, não, cara, pra tu ter uma ideia, a sala era cheia de nerd, né, como tudo. Então, a gente tem um semi-internato que nós chegávamos lá pela manhã, passávamos o dia inteiro, só largávamos de 5 horas da tarde. Nisso, cara, no semi-internato era uma putaria, velho, porque a gente ia tomar banho e tal. Porra, era cuidado com o que você vai falar depois disso. Cuidado, hein? Com o rumo que essa conversa... Ai, meu Deus. Pense antes de falar. É, pros arquivos do Fly, os banheiros eram individuais, tá? Porque não era tipo vestiário de time de futebol que todo mundo sabe. Tinha um banheiro também na quadra. A gente ia pra aula de educação física pela manhã e tinha o banheiro da quadra. O banheiro da quadra, infelizmente, não tinha os individuais. E o detalhe, quando acabava o treino de futsal, entrava uma porrada de nerd e de cara que fazia teatro. Um monte de menina, a professora de teatro e um bando de nerd que gostava dessas coisas lá. Essas coisas! E enquanto eles começavam a aula de teatro, porque tipo, a quadra tinha um palco e tipo, o palco ficava lá no canto da quadra e o vestiário do outro canto da quadra. Então, a gente, pra matar o tempo, como sempre, começou uma certa disputa. Tava todo mundo com as cadeiras sentadas voltadas pro lado oposto da porta do vestiário. Então, um cidadão teve a brilhante ideia de dizer assim: quer apostar quanto que eu saio pelado aqui e entro? Caraca. Galera, pô, meu, o cara é foda, o cara duvida, o cara ia lá e saía rapidinho e voltava. Nisso, a disputa foi ficando mais distante. Eu aposto que eu chego até ali depois daquela marca. Os desafios, né, cara? É, cara. Aí o cara ia lá peladão. E o detalhe, todo mundo de costa, tá? Isso foi crescendo, foi crescendo. Eu não fui. Eu não tive essa coragem nem essa cara de pau. Mas eu fiquei observando. E teve um cara que disse assim: porra, quem aposta aí que eu chego lá no meio da quadra e volto correndo pra cá sem ninguém me ver? Pô, a galera, pô, velho, vai lá, velho, vai lá. Isso é ridículo, né, cara? É, né, velho? Você viu que na adolescência, a visão de herói, né, do cara. A visão de herói é lá Pedro Bial, né? Inclusive, o nome do cara é Diego. Ó. Oh. Diego geralmente não presta não mesmo, cara. Só essa... É verdade. Então, o Diego fez essa brilhante aposta, que ia lá, no meio da quadra, e voltava correndo, e como tava todo mundo de costa, ninguém ia ver, né? Só que ele esqueceu de um detalhe, cara. Quadra de futsal e água não combinam. Cara... Quando ele chegou no meio da quadra e foi dar o pique pra voltar, cara, ele escorregou, cara. Cara, e o Diego era gigante, ele. Era gigante, cara. Era alto pra caramba e gordão assim. Cara. Gordão. Eita, aquele barulho de banha batendo no chão, né? Tipo. É o famoso gordo fazendo gordice, né, cara? Foi uma queda linda. Foi lindo de ver aquilo, cara. E o mais lindo foi de ver a professora olhando pra trás, com todas as alunas de teatro olhando pra trás, e o Diego lá esparramado no chão sem conseguir se levantar, cara. Nu, completamente nu. Imagina o cara falando: professora, tem um gordo pelado no chão. Tem um gordo pelado no meio da quadra. Eu tô chorando mesmo. A Viviane tá tendo um ataque cardíaco. Imagina o cara, como já um gordo que não costuma ser zoado pelo pessoal e tudo, eles, cara, todo mundo aí tá virando herói. É a minha chance de brilhar também, né, velho? Eu quero ser o herói da galera, velho. Foi isso que rolou, cara. Ele sentiu a oportunidade, velho, de virar herói da turma. Quando ele falou que ia no meio da quadra, a turma, tipo, ó, velho, vai lá, meu irmão, mete bronca lá, velho. E aconteceu esse acidente aí, velho. Agora um cara que cai no meio da quadra pelado e totalmente ensaboado. Ensaboado também, velho. Tinha um agravante, tá, cara, né? Tava lá no meio. Caraca. Todo foi um baque seco, né, velho? Ele caiu e você... Não, pra começar, é um gordo, né, cara? Um gordo não faz um baque seco quando cai no meio de uma quadra pelado, né, cara? Cara, eu queria ter visto isso, cara. Pena agora de que eu presenciei isso. Cara, eu não queria ter visto isso, cara. Não, cara, eu queria ter filmado isso. Não, cara, isso é história pra contar pros netos, assim. É verdade. Não os netos dele, né, cara? Não os netos dele. Vou fazer de novo, peraí. E aí, pessoal, de novo aqui, mais uma edição do Gaveteiro. Hoje, número 22, hein, Gaveteiro. Se não me engano. É, pô, Gaveteiro. Gaveteiro. Ó, Gavestática. Eu falando merda aqui já. Vamos lá, reseta. É uma coisa, recorrente, né, cara? Como que eu nunca caguei no colégio. Ficava logo nervoso, que travava tudo, cara. Não conseguia. Já teve uma vez que eu voltei pra casa, velho, pra cagar em casa. Eu faço questão de demarcar meu território. Não, mas eu demarco com urina. Eu acho melhor também, velho. Mais prático, né? O Ferdinando é que costuma demarcar de outro jeito, né, cara? Ah, até a casa da namorada, né? Não tem muitas, sabe? Como o cara é nerd, sabe? Não é muito envolvido com sexo desde novo, sabe? Olha a sua confissão, velho. O que tá fazendo? É sério, pô. Vou mentir, né, velho? Você se esquece que o Diego tem um arquivo do mal, velho. A gente não alertou ele, né? Ah, Diego. Diego também é nerd, cara. Diego também é nerd. É, o arquivo das trevas, cara. É porque, assim, a gente tem uma frase quando a gente... É porque lá o colégio que a gente... É, o colégio Agrotécnica Federal. A gente chama agro, né? Abreviatura. Então a gente diz que quando se entra no agro, se entra inocente. Quando sai, sai conhecendo o mundo. É o portal, né, cara? É o portal, cara. Quando a gente entra inocente. Quando sai, sai. Sai com a mão na bunda, né, velho? Sempre tinha um que, em algum momento, assim, na escola, entrou em coma alcoólico. Sempre tem. Tá com 15 anos, acho que pode tomar quando quiser, aí vai bater no hospital. Sempre tem uma história dessa. Mano, é desse. Cara, falando então de bebida, né? Vocês, como é que é? Como foi o contato com bebida? Foi tudo no colégio mesmo? Foi, meu foi no colégio. Cara, no colégio que teve o contato, o primeiro contato, né, cara? Foi no churrasco no primeiro ano e ainda foi o meu professor que me deu. Olha, cara. Um mestre, velho. Qual o nome da instituição aí? Eu não sei, o Fábio tem alguma coisa aí pra falar? Alguma história do colégio? Não tal? Me ocorre nada no momento. Fechado. Caraca, Fábio, eu achei que a piada da pauta era só uma piada, mas não foi piada. Não. Não, pô, eu era nerd, porra. Pô, mas você não tinha história, você não saía, não ia pra balada, não chegava bêbado. Na escola, mas... não. Em que colégio você estudou, minha filha? Tipo, vai rolar alguma coisa pra se despedir e tal, alguma coisa assim. É tipo, só pra eu agradecer mesmo pra galera que me deixou aqui. Um agradecimento formal, né? É, cara, eu queria agradecer pra vocês por me convidar. Fala, pessoal, mais um bloco de notas aqui. E eu sou o Flyfish e tô aqui com a Vivi. E aí? Eu tô aqui com o microfone novo. Será que o pessoal vai notar? Ai, faz favor, né? Espero que notem, cara. Eu paguei muito caro nesse negócio. Tô fazendo investimento para a Conga Estática. Espero que tenha resultado, né, cara? Então, o que é que a gente tem pra falar, Vi, hoje? A gente tem que falar do pessoal do Twitter que ganhou números na Gaveta dos Esperados. É, falando do Gaveta dos Esperados, ainda continua de pé a nossa promoçãozinha valendo um DVD da Família da Pesada. E essa semana saiu os 20 tuiteiros, né, que vão ganhar cada um número. E como foi que a gente fez esse sorteio, Vi? A gente jogou para o alto e pegamos 20 cartinhas? Como foi que... Sorteio do Baú da Felicidade? Não. Nós somos modernos. Então, conforme o pessoal foi dando o RT, a gente foi numerando, né, por ordem de chegada. E aí nós pegamos, colocamos todos os números... num site que faz sorteio, né? Aí nós pedimos pra ele sortear 20 números aleatórios e ele sorteou. Agora a gente deu prioridade para as pessoas de verdade, né? Que teve uma porrada de gente fake que mandou. Teve um cara lá, pô, que ele deu a reteira, três pessoas, uma atrás da outra, assim, tudo igualzinho, sabe? Tá na cara que era o mesmo cara do NRT, velho. E, pô, foi até o que a gente colocou lá no Twitter, né? A gente não é máquina, a gente percebe essas coisas, né, cara? Então essa galera daí, quando eles sorteavam a galera dessa daí, fake, a gente simplesmente ignorava, né? Sim, e a Gaveta dos Desesperados continua aí. Inclusive, a gente tinha comentado que o pessoal que ganha esse número por comentário só ia valer até essa postagem do Gavestática, né? A gente acha que se enrolou, que na verdade tem 60 números, né? Os números não acabaram ainda, então, pô, vai até acabar, né? Vai até o dia do sorteio, na verdade, né? É, o que não pode é passar de 60, né? Então, como tem número ainda, acho que deve ter mais ou menos uns 15, 20, nem eu sei, só olhando. Ainda tem lá, então, continue comentando aí, cada um vai ganhar um númerozinho e beleza. E dando um recado agora do... Um recado técnico. Sim, uma coisa que tá sendo recorrente aí, o pessoal vem falando... É aquilo que eles estão escutando Gava Estática, tanto pelo download ou pelo player do que a gente coloca lá na postagem. E o programa tá acabando de uma hora pra outra, a gente tá conversando aqui, pô, acabou, tá ligado? Do nada. E, uma pessoa que falou isso foi o Marcelo Medina, que é o nosso fã antigo, ele veio escutar esses dias e deu esse problema. Pra resolver isso não é um problema do Gava Estática, na verdade, isso daí é uma coisa recorrente para o pessoal que baixa MP3 e tudo. E quando isso acontecer... A solução, né, pelo menos é uma das soluções, é você tenta limpar o cache do seu navegador, né, e atualiza a página que provavelmente vai dar tudo certo. Coisa normal, já aconteceu até comigo, com a Vi e com todo mundo. Se não acontecer com você, vai acontecer ainda algum dia. É tipo uma maldição. É uma maldição. Falando do feed, então, que né? Que também é uma maldição. É outra coisa que a gente tem que falar. Qual é o problema do feed? Acontece que tem gente que tá tendo dificuldade pra baixar os arquivos nossos do Gavestar pelo feed. Então, a gente não sabe qual é o problema, porque às vezes funciona, às vezes não. Tem gente, comigo funciona. Pelo menos funcionava até um tempo atrás, mas porque eu não costumo baixar por feed. Agora, tem gente que não funciona de jeito nenhum. Quem baixa por iTunes não consegue baixar pelo feed do gaveteiro. E eu não sei porquê. Nós somos humildes, né, cara? A gente não tá falando, estamos providenciando, estamos trabalhando. A gente não tá providenciando nada. Não tá trabalhando nada. A gente não sabe. A gente não sabe como ajeitar isso, né, cara? A gente não sabe. Então, se você, ouvinte, tiver alguma ideia como resolver esse problema, por favor, encaminhe a engavetados@gmail.com a solução. Ou então, fale diretamente comigo ou com o Diego, que tá tudo certo. Até lá, a gente vai deixar stand-by o feed aí, quando a gente conseguir resolver, a gente coloca aí pra vocês. E o que mais, Vi? A gente recebeu um e-mail de uma fã frenética. Larinha Iriarte. Oi, pessoas! Queria parabenizá-los pelo Gava Estática. Adoro! Adoro o perigo! Viciei. Beijos, Larinha. Foi só. Assim. Pois é, ela disse que ela gostou da voz do Ike, sabia? Ui, Ikeen arrebatando corações. É, não. É o Ike que tem uma voz, realmente, né? Tem um galã, cara. Aquela voz toda pomposa, né, cara? Cachorro. É isso aí. Sim, mas só pra finalizar... Se você também quiser mandar um recado pra gente, é só mandar um e-mail para engavetados@gmail.com ou ir até a nossa comunidade no Orkut. Lá tem um tópico chamado Recados para o Gava Estática. Caso você tenha preguiça de nos mandar um e-mail, mas se você tem Orkut, você pode ir lá. Mandar um recadinho pra gente que a gente lê aqui no ar, na medida do possível. Olha só que prestígio, né, cara? Mas, Vi, a Lara disse que tava querendo que a gente mandasse um beijo pra ela. Ai, será que é melhor chamar o Ikeen pra mandar um beijo pra ela? É, né, não é um beijo. Vou falar pro Ikeen mandar um beijo pra ela. Lara, um beijo. Mas eu vou pedir pro Ikeen mandar um beijo pra você também. This one's going out to our delicate little 13-year-old flower. Welcome to women. Trouxemos o Ikeen aqui para dar um recadinho dele. Ikeen, capricha na voz aí, Ikeen. Então a Vi falou, né? A Vi prometeu e eu, cumprindo o meu dever cívico de atender as fãs, vim aqui mandar um beijo pra Lara. Só não vou fazer vozinha sexy de Vando Michuruca, porque isso é muito ridículo. Que isso, cara, que isso, pô. Então, um beijo, Lara. Valeu. Pô, que xoxo, que xoxo. Que... Um beijo pra você. Não é xoxo, cara. Eu tenho vergonha, eu sou um cara... tímido. É, né? Tira essa vergonha. Beleza, e próxima semana tem mais Gavestática. Ou melhor, próxima aí. Próximo Gavestática tem mais Gavestática. É, né, cara? Próximo Gavestática tem mais Gavestática, eu acho que sim. Tem mais beijos também. Um abraço. Talk to me. Tchau. Tchau. When you're moaning sweet and low.